9, o Santo Conte. Prossiga para 3979. 3179 autorizado. Guarulhos, Ventura do 10, após Taubaté, nível 320. Decola da 10, primeira curva, direita. Segue perfeito, saída da El, Leda, Motiva, aciona 5071, controle 119.35. 3979 está autorizado, então, Salvador, Guarulhos, nível 320, conforme a do plano, lançando 10, Taubaté. Decolada 10 com curva direita na saída da El, Leda, Motiva, aciona 5071 e o controle 119.35. 3179, cotejamento correto no 612, a reporta pronta. Reportar agora para o próximo, 3179. Na ponta espera da Papal, ajuste 1015. Vento 08, reporta na ponta espera da Hotel, ajuste 1015. Azul 4299, 21, parafuso, funcionamento. 4299, na pole, autorizado, chama táxi. Autorizando, chamará para o táxi, 4299. Qual? Temperatura de revisão. Beleza, ingresso de 17, reparte pronto. Embaixador Azul 4299, com 64 a bordo, 4,46 de autonomia, alterando Ribeirão Preto para o táxi. 4299, autorizado o táxi, vem de até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste 1095, morro. Corona 5, pela Índia, no ponto de espera 1-1-8-9-5, azul 4-2-9-9, bom dia, bom trabalho. Maicon, saindo do decolar da 17, ventando 4-0 graus com 1-0-9. Nada linda, fala da 1-0, vento 1-5-0 graus, como 0 nós. Ali decola da 1-0, azul, 4-2-0. Última calça, decola da 4-6, controle 1-9, sinal 3-5, azul. Bom dia, tá, Correio 3859. 3859, continua a aproximação, vale pistão livre. Livre pouso na 1-0, vento no 4-0 graus como 0-9, altímetro no 0 no 5. 1015, livre pouso na Delta 3859. Azul 4299, decolado aos 48, controle 1-9, decimal 3-5, falou. 1935, 4299, obrigado, Matias. Salvador, acionando a 3312, sente da Silva para Recife, autorização. 6312, Recife autorizado, nível 350, direto Aracaju, decola da 10, primeira curva à esquerda, pega com Cajã Maracaju, controle 1935, acima de 5105. 350 autorizado na 312, 2 decola, Puca, com de Aracaju, Sérgio Lula 7, curva esquerda, 935, 5105, posição de número 3. Confirma a traição, Puca, de Aracaju. Será funciona o protegimento na 312? Confia, esse é a transição. É, Puca, Jamo, Conte, é isso? Puca, Jamo, Aracaju. Conte, Puca, Jamo, Aracaju, geral 35, 5105-350, decola com curva esquerda. A pista está operando toda extensão, né? Toda extensão, afirma, chama, puxa. Parabéns. Fala 5 anos, vira direita, solo 1-2-1 decimal 9. Direita 1-2-9, boa 3-2-9. Ok, alento 08 para o cruzamento. Livre o cruzamento na delta, solo 1-2-1 decimal 9. Azul 2780 estabilizado. Azul 2780, cheque o trem, repouso na 1-0, vento no 40 graus com 99, altímetro 1-0 no 5. Sente formar o trem, o 2780. Fazer bom dia, do voo 2196, estamos sendo formados para o seguro, para a sua autorização por seguro. 2196, por seguro, para o 360, do seguro, 50. Fala da pista na direita, à direita, para a cidade, é o número 10, está autorizado. Controle, 1-1-3-5, controle, 1-1-3-5, controle, 1-1-3-5, controle, 1-1-3-5, controle, 1-1-3-5, controle, 1-1-3-5, controle, Paulo Salvador, tá 3179 com 1-87 agora, da autonomia 3 horas e 20 minutos, alternando o BLA, pronto, tá? Sim, 3179. Aguarda o passo, devido ao aeronave que está ingressando no passo, outro helicóptero. Até a próxima, 1-0. Baixado e travado, azul 2780. Livre pouso 1-0. Livre pouso 1-0, 2780. 29 comando 24 ponte PA 10, seguindo P3 Força Aérea via Índia. Olha lá, 1895, que é legal, 10. Esse é o comandante 2, seguindo a Força Aérea via Índia. Da ponte PA 10, 1895, 1895. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, Momo, transição, Froti, controle 1-1-9-3-5, transponder 5076. Setorizado 3-1-0 para Fortaleza, na saída Momo, Froti, decolando 1-0, entra o Zulu 1-9, primeira curva esquerda, o controle 119-3-5, transponder 5076, Rio 9-8-1-1. Atendimento correto, uma puxa. Trabalhando. 2780, livrou 2780, Alfa, Kilo 43, remota 4 Lima. Kilo 43 para 4 Lima, 2780. 0, vento no 40 graus, como 2, né? Ele mantém no zero. Ele mantém no zero, 3179. Decolado ao 58, controle 1935, alô. 935 até mais, alô 08. nós chamamos para o cruzamento. 179, mantém posição alinhada devido à aeronave de menor desempenho decolado à frente, estimado menos de um minuto. Mantém posição, 379. Decolação 10, vento 130 graus, como 2 nós. Agora decolação 10, tá entrando de mais. Gente, número 2 no ataque, chama para o cruzamento. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu Alfa Cox, passo externo, baixado e checado, solicita base pela direita da 17. Alfeco Fox, se encurte na medida do possível, base, autorizado base pela direita para a 17, aponte base para a final. Repassarei base para a final da 17, Alfeco Fox. Primeira curva direita. Raidar Bora, transição elétrico, controle 11935, acionando 5106. 3179, decolado ao 02, controle 119, acionando 35, bom voo. 1935, tá? 3119, obrigado, vou demais. Primeira curva direita, chama push. Confere, vai chamar. Base para a final da 17, baixado e checado, Alpha Fox. Aguarde autorização para pouso. Confirme a aeronave que é o número 1 no taxi Papá. Como que é a posição, aguarde. Autorizado pouso para Alpha Fox. Livre pouso, Alpha Fox, vento 130 graus, como 2 nós, altímetro 10 no 5. Livre pouso na 17, Alpha Fox. Azul externo, baixado e travado, azul 2590. Azul 2590, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 11, vento é altímetro no 0 no 6. Livre pouso na 10, ajuste no 0 no 6, 2590. Acima no táxi via Papá, frequência livre estacionar. fazer com o Uno 60, uma milha para o externo, baixar para lá. Tente o Uno 60, continuar a aproximação, reduza na medida do possível, o número 2 para pouso. Beleza, com o Uno 60. Torre, confirma o vento para o 2590. Vento no 30 graus com o Uno 9, altímetro no 0 no 6. 2590 centígrafo. Delta. Na Lima, Capote Preto. Corrigindo. Mantenha a posição na Lima. Para o TAC, voo 2196, nós estamos com o POB de 93, temos 3 horas de autonomia, alternando a Aracaju. TAC, até através do portão 05, voo 2196, Canadá, 1096. 1096, TAC, até através do 0556, alternando 2196. Juliette Bravo, desautorizado o ingresso no pátio principal, a retaguarda do Boeing Tango, mantenha-se através do meia dúzia. Alfa Tango, Tango, ciente a retaguarda do Juliette Bravo, mantendo posição ainda no pátio principal. Alfa Tango, Tango, autorizado GQE, uma centena, decola 197, curva direita, agora, controle. Fono 1935, transponder 5047. Decolando 1-0, com curva direita, chama para o acionamento no pátio 3. 7, ele na primeira direita, solo 121 decimal 9. Na primeira direita, solo 1219, azul 25, 90. Direto, decola 1-0, primeira curva esquerda, Momo, controle 1-1935, aciona 5054. Zero, inicia essa assinação perdida, super para 2000, tinha um controle 119 decimal 35. 1935, 1090. Confirmando a retomada do voo, assim que ele inicia a taxa da porta de espera, prossegue até o próximo pátio 3, direto para o Delta. Ponto de espera da 1-0, do 19-95, do voo 2-1-9-6, bom dia. Alfa Tango Tango, retaguarda direto para o voo dentro do Capote 3. sobrevoando direito para esquerda. Passo da visibilidade. Preciso 45, solo 1-1, confirma o pátio? Passo do pé. Frente, livre direita, solo 1-2, vamos ter irmão 9. 2-1-2. Pronto, 5-9, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Curitiba, nível 360. Capuz 1-2-1, não sei cola, pista na 0, primeira curva à direita. Saída arbor, transição elétrica. Controle, 1-1-9-3-5, aciona 5-1-1-3. Flamengo 3-1-2, vinte colado 1-0, vento 1-3-0, graus como 3-9. Ele pode usar o canal, vento 3-5-0. Transpondendo 5-1-1-3 e o controle de 1935, a fita é arbor com transição eleva. Quem se transpõe novamente? 5-1-1-3. Cortejamento correto, chama para o chuveiro de treinamento. Maravilha. Salve, agradeço. Força aérea 2585 até o ponto de espera da Nozera. Ok. Depois você pode autorizar para a gente reposicionar aqui nessa intervenção para a gente para o pátio. Dá na mesa, eu vou ter que aguardar mais um pouso. Devido à decolagem, já está pronto no, aliado na cabeceira. Prefere ficar aí? Afirmativo, aguardo aqui a decolagem do pouso. Cliente, 180. Mantém a posição, aguardando para o ingresso. 800. 0, vento no 3, 0 graus com 1, 9. 0, 2, 1, 9, 0. Fanatio no meu pé autorizado, decola no 7, curva direita, corredor axé. Controle 119, 1935, traço 100, 116. 3-1-1. 2-1-9-6, decolado ao 1-5, controle 119, 1935, com voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Correto, POB. Minha dúzia, parte 4, acionamento, táxi, torre, 1-1-8-9-5. Para o táxi, 3304, com 1-5-3 horas de trânsito, alterna em Ribeirão Preto. Autorizado, táxi, parte principal, Índia, ponto de espera, no 0, chama 1-1-8-9-5, Kenedão, no 0, no meio, 3304. Comitê 16, autorizado, táxi, com espera 2-9-5, 3304. Dia azul 2714 com a Lima para Barreiras. descendo para o táxi. Autorizado para Barreiras, nível 200, da coluna 0, curva esquerda após, na subida Momo, controle 119-35 e o transponder 5127, eu dou 27 no 4. Posicionamento correto, chão puxa. Fala, continua na 3 do 9 e 1 na 3. 3 do 9 no Alfa, Juliette, portão 2, bom dia. Só portão 2, 3 do 9. Chama o táxi, tá fazendo o tempo. Pois, Zona Globo, 1960, final da 90, 60. Chama a atenção, só agora que está livre, 1960. Vai dar. Zero, livre pouso no 1-0, ventou no 3-0 graus com 2 nós, altímetro no 0 no fim. 1015, pesado por 1-0, vou 1-0. É 1015. 23304, após o banho da Gol no final ali, mantendo no 0. Botando até a ponte espera da 0, quando lá 118 na 5. Zero, solo 21, livre direita, solo 21, decimal 9. 319. Boa, 1 no 60, levou. Uno 60, Alfa Juliette, Corvette 09. Alfa Juliette 09, ou Uno 60. Fiz decolar da 1-0, ventou no 3-0 graus, como 3 lá. Estamos lindo, colar da 1-0, ventou no 4-0 graus, como 1, né? Delta ali, mantendo 0. Serra decolado aos 25, controle 119, decimal 35, bom voo. 119, 35, completo. Salvador, Rio 98, 111, para o puxo de estacionamento, faz de carga. Não autorizado, chama a carta. Entre os dois, chama a carta, viu? 98, 1, 1. Somos decolados, 2-5, controle 1, 1, 3-5, bom voo. 1-5, obrigado, Delta, livre decolar, dá no zero, vento no 3, 0 graus, quando 3 na. Delta decolado aos 27, controle 1 no adicional 35, bom gol. Agradecido, bom dia, amigo. Bom dia, e o 9811 para o táxi com 3 a bordo, 3 horas de autonomia, zona Natal. Táxi autorizado, parte principal Índia, ponto 0011895, Rio 09. Ok, passa, você pode parar na 10-118-95, Rio 9811. Degrees with 13 knots, QNH 1016. 6 foot Ryan, runway 10, emergency for that. O navio 8 Lona, pessoal, pode parar da 1-0 próximo. O navio 8 Lona, passagem da América Nacional ali, mantendo 0. Após a passagem da América, aliado Matheus e o navio 8 Lona. Ground at 35, okay, to the right, call ground 121, decimal 9er. 121, decimal 9er, America 229er, Alpha Juliet 810. Alpha Juliet 810, American 229. POB de 151, autonomia 420 ao 0 na Guarulhos.